Web 5808, no ponto de espera pronto. Web 5808, Alinda, colono 0, vento 090 graus, 049. Alinda, colono 0. Chame Recife, em 1251, alternando 3325. 251-3325, muito obrigado, é um bom dia. Bom dia. Objeto 5808, iniciando da 10. Sim. Este é o Gol 1795 com a informação Foxtrot. 1795, identifique, chegada Bonf, rapor de Bonf, informe para descida. Quando Bonf já autorizado descer para 1960, pode prosseguir até? 3000 com 1011, rapor de Bonf. 08, da calada 30, controle 1935, bom voo. 1935, obrigado. 3.000 com 1.011, gol. 804, pode passar pelo abaixo do 040? Está livre, 1804. 804. 1995, forma estabilizada no X-ray. 1995, complete a aproximação e chame a Torre Salvador em 1.9862. Completar X-ray, agora com a Torre 18.62, gol 1995. Controle, bom dia, web 5808. Livre LF. Livre LF, gol 804. Controle Salvador, Webjet 5808. 5808, contato radar, vigilância, Salvador 340, sai da Arbor. 340 na Arbor. Torre Salvador, gol 995, passou o índice Serra, tem a pista 10 no visual, trem baixo, rádio travado. Ok, ciente, gol no 995, livre pousa no 0, vento 090 graus, 059. Está livre pousa na pista 10, gol no 995. Whisky, Juliette, novembro, prossiga com a solicitação do reboque. Bom dia. É uma solicitação de reboque daqui da posição de número 5 do pátio 3 para a posição 3 do pátio 1. Ok, ciente, Whisky Juliette Novembro é autorizado a iniciar o reboque, reporte para ingresso no pátio 1. Afirmativo, reportarei. Oi, o 320 da TAM, tempo da Fox para cópia 360.5. Aguarde a autorização, TAM 3201. Aguardando, 3201. controle de Salvador, bom dia, TAM 3859, com a informação Foxtrot. TAM 3859, bom dia, identifique, desça para 4000, ajustado 1011, chegada bom. 4000, 1011, TAM 3859, poderia informar, foi solicitado que mantivesse a mínima limpa para o 3859, está liberada a velocidade ou segue na restrição? Qual a velocidade indicada? Uma limpa são 210 nós. Pode acelerar até 250. Copo 3201. TAM 3201 no Confins, aprovado nível 360, via peso Luno 6. Decolada pista 10, perfil de saída da EO, Leda Bridge, com curva direita, transponder 5407, controle 1935. Minha zero, Alfa Zulu 16, decolada 10, curva direita, da Leda Bridge, 5407, transponda 11935, controle, TAM 3201. Correto, chame pronto, TAM 3201. Tomará para o posicionamento 3201. Estabilizado com 804. Boa noite, 04, complete a aproximação e chame torre Salvador em 118, decimal, minha dúvida. 18604. Salvador, gol 804, final da 10, baixar travado. Boa noite, 04, livre pouso no 0, vento no 00 grau, 04 nós. Livre pouso, gol 804. Chame Recife em 1260, alterno 1288. 1260, 1288, obrigado. Juliette Novembro ingressa no pátio 1 para o portão 03. Afirmativo. ingressa via Juliette, portão 06. Autorizado ingresso via Juliette para o 06, gol no 995. 4000 pés, chegada bom, o altímetro agora no 09. Chegada bom, 4000 pés, no 09, gol 897. São 5 letras para 2000. 2000, 1795, se autorizava o Índia Serra. 3859, letra para 3000. 3000, ajustado no 011, até 3859. Acionou 5, voa Índia Serra. Duna, 1795. Duna. TAM Boa noite, 04, solo 39, direita, táxi via Alfa Juliette, portão 11. Direita, Alfa Juliette, portão 11, boa noite, 04. Como Salvador, Juliette Novembro, favor considerar termo de reboque. Obrigado, bom dia. Gente, bom dia, Luiz, Juliette Novembro. Correutan 3201, gate 04 para posicionamento. Então, 3201, livre pushback acionamento, chame para o táxi. Chamada para o táxi, 3201. Cinco na Floriduna, confirma. Bona 75. Bona Duna. Ok, gente. Oi, Duna. Aguarde para redução. Ainda em breve eu lhe dou uma flor para a localização. Ok. Rotan 3201 para o táxi, 123 a bordo, alternando Guarulhos, com 3:15 de autonomia. Rotan 3201, Índia, reporte pronto no ponto de espera, ajuste no 091. No 091, Índia, chamada no ponto de espera, 3201. Para 210 e voa Iduna, 3859. Reduz para aproximação, voa no Duna, descendo para 2000, 3859. Reduza para 210, aguarde um último vetor para o localizador. Controle Salvador, voo no 607, tem que dar foco, bom dia. Voo no 607, unificação, desse mantém a 5 mil pés, o altímetro em Salvador, no 0, no ano, chegada bom. 5 mil no 607, tá voando com velocidade reduzida pela solicitação do centro. Sente. Salvador, Olympus 03. Olympus 03, aguarde cópia, 1986. Aguardando cópia, 03. Aguarde a cópia, 1986, Olympus 03. Ok, 1986, 03. 795, a passada externa, baixou e travou, descendo. Voo no 715, livre pouso no 0, vento 090 graus, 049. 790 com 4, livre na 10, baixou e travou. Salvador, bom dia, Alta 3171, autorização, guarda. Bom dia, número 2 para a Copa, tá 3171. Bom aguardo, gente. Para o localizador, esquerda 150, informe estabilizado. Esquerda 150, reportagem estabilizada, tá 3859. Voo no 897, desça para 2000. 2000, voo 897. Pode prosseguir para 1700, então 3859 com referência. Está livre, LF. Desça para 2000 em forma estabilizada. 3859. Passaremos. Número 07, desça para 3 mil pés. 3 mil, vou no 607. Está livre a emissão de pelo? Afirmo. É. 3201. Voo no 715, solo 48, direita, Alfa, Juliette, portão 02. Alfa, Juliette, 02, o 715. Estabilizou a final do ILS da 10, TAN 3859. 3859, chame Torrinho, 1862. 1862, obrigado. Boa noite, 97, Livre LF, informe estabilizado no localizador. Amarelo, 897. 3859, livre pouso no zero, vento no 00, 049. Livre pouso na 10, TAM 3859. TAM 3201, decolar 250, controle 1 no 935, bom voo. Obrigado, bom dia. Salvador, Olimpo 03. Olimpo 03, ainda não tenho sua autorização, ok? Aguarde. O 03 solicita o funcionamento por conta e risco, está aguardando a autorização. Por conta e risco do comandante, o Olimpo 03. Conta e risco 03. Radar. 0 controle, bom dia. Tá 3201 no decolar. Tá no radar, suba para o nível 360, perfil da Elma. 36, pode voar da Elma, presente? Autorizado. Graças a Deus. 3171, copia. Classifica 3171 da frente. 3171, Guarulhos aprovado nível 360, via Pesulu 44, cúbito, após direto. Decola da pista 1-0, perfil de saída da Euleda Eudes, com curva direita. Transponder 5-4-1-0, controle Salvador 1-9-3-5. Gente, autorizado Guarulhos 360, decola da 1-0, da El, Leda e após Eudes. Pesulu 4-4 até púbito, decola com curva direita. 4-1-0 no transponder e 1-9-3-5 controle, 3-1-7-1. Tá 3859, seu solo 52, vai taxiar via Alfa, Kilo, pátio 3, posição 06. Gente, outra 3859. Tá 3171 no cotejamento correto, chame pronto. Tá presente, pronto, pushback, acionamento, tá no bloco 07. Livre, chame táxi, tá 3171. Chama nesse destaque, está 3171. Urro no 607, desça para 2000 PS, QNH10111, autorizado LS, reporte estabilizado. 2000, reportando estabilizado, urro no 607. Só corrigindo sua posição 05, ok? Gente, 3259, posição 05. Fala, bom dia, Torre, bom dia, gol 897, uma milha de Simbra, baixou e travou. Bono 897, ciente, livre pouso no 0, vento no 0, 0 grau, 049. Livre pouso, puxa no 0, gol 897. Olimpo 03, pronto para a cópia. Pronto para a cópia, Olimpo 03. Olimpo 03, Afonso 240, via Golf 677, Vitória, após o Whisky 6, Alfa Delta Alfa, Whisky 8. Decola da pista 10, perfil de saída da Eulebilhéus, com curva direita, transponder 5413, controle Salvador 1935. Autorizado para Olimpo 240 pela Golf 677, depois Vitória, Whisky 6, Aldeia, Whisky 8. Decola da 10, curva direita, saída da El, Leda e Léo. 5413 e controle 1935, Olimpo 03. Olimpo 03, cotejamento correto, chame pronto. Mara pronto, 03. Utilizou no localizador, voo 9607. Voo 9607, complete a aproximação, chama a torre 118.6. 118.6. Plano 3201, chama Recife, na frequência 125 decimal 1, alterna 136 decimal 25. 251-3325, obrigado, tenha um bom dia, até 3201. Solo 57, direita 1, 2, 1, décimo 9. Décimo 9. Alô, 897, livrou, bom dia. Bom, no 897, bom dia, táxi via Alfa Juliette, posição 04, pátio principal. Alfa Juliette, 04, gol 897. 99 a bordo, altera o galeão com 3 horas de. A sua dedicação, despanjou 050. 050, demonstra 3517. Partido 07, após a passagem do mesmo, seu ingresso Juliette para o 04, ok? Positivo, mantém antes da Juliette, guardando o TAM. E após o prossegue para o 04, 1897.